Novas leis para despedir trabalhadores foram aprovadas. Segurança Social recupera 752 milhões de euros em dívida. E fogo no Conforama foi posto. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. Vienna waits for you. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Um sem fim de pontos do globo por onde podemos passar, sempre na companhia de André Machado. Por ruas e cidades. Às terças-feiras, às 7h15 da tarde, com André Machado, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. O governo português aprovou ontem novas leis para despedir ou que permitem despedir funcionários nos serviços públicos e privados. A questão está relacionada com a extinção do posto de trabalho ou a inadaptação do funcionário em caso de regime de mobilidade. No caso, há uma ordem hierárquica a seguir, segundo Pedro Mota Soares, o Ministro do Emprego e da Segurança Social. Segundo este Ministro, é preciso que o trabalhador conheça previamente os caminhos que vão ser traçados no caso de uma avaliação ou de um possível despedimento. No caso, são 5 pontos, como disse, por uma ordem hierárquica, são os seguintes. A avaliação, uma avaliação das competências do trabalhador. O segundo ponto é, enfim, a menor experiência, aliás, o menor percurso académico, neste caso. Terceiro, a onerosidade, ou seja, o quanto recebe o trabalhador. Quarto, o menor tempo de, ou menor, neste caso, a menor experiência profissional. E, no quinto lugar, a menor antiguidade na empresa que está, então, a pensar em despedir o trabalhador. O mais curioso ou inesperado é que não há uma reação positiva de nenhuma das partes, nem do CIP, que neste caso está relacionado com o emprego, com as entidades patronais, nem com a UGT, que é uma das organizações sindicais. No caso específico, a UGT, tanto a UGT como o CIP, não se revêem nestas alterações. Fica longe, aliás, vão confirmando os dois responsáveis por estas entidades, fica longe das reivindicações, quer de uma, quer de outra das partes. Ainda assim, estas medidas foram aprovadas e há também indicação de que, no caso de não haver uma possibilidade de uma avaliação, até porque isso acarreta custos, no caso de não haver, por exemplo, uma avaliação traçada, critérios para uma avaliação já definidos, dever-se-á passar para o segundo ponto, que no caso está então relacionado com a menor experiência académica, ou menor percurso académico. A UGT diz, inclusive, que esta medida ou estas medidas aprovadas vão aumentar ainda mais a precariedade já existente no mercado de trabalho. No caso, os trabalhadores mais afetados serão os trabalhadores com menor experiência académica, em norma, trabalhadores mais antigos, já que este é, então, o segundo ponto e muitas vezes será o primeiro a ter em conta pelos trabalhadores, pelas empresas, aliás, segundo a ordem hierárquica aprovada ontem pelo Governo. De fora das reivindicações, tanto do CIP como do UGT, fica uma em especial, proposta pela UGT, por Carlos Silva, que tinha em conta, na hora do despedimento, ou que as empresas deveriam ter em conta, na hora do despedimento, sobre a questão económica das famílias dos trabalhadores a serem despedidos. Fica então de fora essa reivindicação e este conjunto de medidas que o Governo aconselha que sejam seguidas hierarquicamente. O Ministério da Segurança Social penhorou mais 43,7% do que em 2012, num total de 4.600 milhões de euros. Estão aqui incluídas penhoras que superam em muito aquilo que o valor alcançado no ano 2012. O Estado conseguiu recuperar a dívida da Segurança Social em 520 milhões de euros. Aliás, 520 milhões e 600 mil euros. Segundo vai avançando o jornal I, a estes 520,6 milhões de euros, juntam-se os 232 milhões de euros de perdão da dívida, o que faz aumentar para 752 milhões e 600 mil euros, o valor que o Estado português conseguiu recuperar da dívida da Segurança Social. Contudo, como já aqui tinha dito há instantes, o valor penhorado em 2013 foi de 4.600 milhões de euros. Fogo na Conforama, em Vila Nova de Gaia, São Pedro da Afurada, foi posto, segundo peritos da Polícia Judiciária. A afirmação foi feita esta manhã e colocada na edição online do Jornal Público. Já na terça-feira, quando o incidente se deu, e já vamos recuperar a questão, quando o incidente se deu, havia desde logo uma desconfiança para essa situação. Tanto por parte dos bombeiros sapadores como por parte de alguns moradores, a presença de bidões de gasolina dentro das instalações da Conforama causou, ao mínimo, alguma estranheza. Recorde-se, ou recupera essa informação, porque na altura não houve anterior informação, de que na passada terça-feira, dia 12, a Conforama, em São Pedro da Afurada, Conselho de Vila Nova de Gaia, ardeu de forma total. A rapidez do incêndio, a presença de bidões de gasolina foram dois sinais de alerta. A Polícia Judiciária encontrou então alguns acelerantes para a combustão de todo o material que lá se encontrava. No caso específico, a Polícia Judiciária refere a gasolina como o mais acelerante. Recorde-se que correu tudo bem no que está na questão da circunscrição do incêndio, mas para além da Conforama estar, portanto, enfim, de ser uma loja com, enfim, que vende sofás, colchões, móveis, portanto, todo material altamente inflamável por natureza, recorde-se também que este estabelecimento está, portanto, junto a residências e que, mesmo em frente, se encontra uma bomba de gasolina. O vento nos últimos dias tem estado crítico, mas, por acaso, nesse dia não esteve de tal forma que colocasse sequer em risco, ainda que a bomba de gasolina tenha sido encerrada até à circunscrição do incêndio e de estarem cumpridos todos os trâmites de segurança. Na manhã desta terça-feira, as cinco corporações presentes, entre as quais Coimbrões e Valadares, fizeram desde logo um perímetro de segurança. Algumas das pessoas residentes em casas mais próximas foram evacuadas do local. As investigações continuam a decorrer, mas a Polícia Judiciária afirma então que há mão criminosa num incêndio que destruiu por completo a Conforama em Vila Nova de Gaia. Recupera-se também esta informação. Há já algum tempo que a Conforama deste concelho estava a sofrer algumas carências financeiras, o que levanta ainda mais suspeitas sobre quem poderia ter causado este incêndio. Como é lógico, a onda de solidariedade nas redes sociais, por exemplo, foi visível. A Câmara, aliás, a Proteção Civil já deu luz verde para a demolição desta Conforama, enquanto que a Câmara Municipal de Gaia já manifestou disponibilidade para ajudar na reconstrução do estabelecimento que emprega sensivelmente 40 pessoas. Mitch Winehouse, pai de Amy Winehouse, não culpabiliza Blake Fielder Civil pelo falecimento da filha por envenenamento com álcool em julho de 2011. No caso, o pai de Amy Winehouse, Mitch Winehouse, diz até que gostaria de trabalhar com Blake numa fundação que o próprio criou, o próprio Mitch Winehouse, a propósito de, enfim, uma fundação que tem o nome da filha, Amy Winehouse, e que visa ajudar crianças e adolescentes com envolvimentos em droga. Aliás, crianças, enfim, jovens na generalidade. Portanto, ajudá-los então na recuperação de, enfim, de toxicodependência. Esta declaração vem a propósito de, enfim, do facto de, em 2017, Blake Fielder Civil ter casado com a filha de Mitch Winehouse, ou seja, Amy Winehouse, e o mesmo a ter introduzido na heroína. O casamento durou apenas 2 anos, entre 2007 e 2009, mas mesmo depois da separação, Amy Winehouse não mais se conseguiu restabelecer e recuperar, então, fisicamente também, deste consumo de heroína. Recorde-se só a propósito que Amy Winehouse faleceu em julho de 2011. Ela foi encontrada morta em sua casa. As conclusões da autópsia revelaram então, na altura, um envenenamento por ingestão de álcool. Para os interessados, saibam que a casa onde viveu e veio a falecer Whitney Houston está à venda pela segunda vez. A casa inclui um campo de ténis privado, uma piscina coberta, quartos redondos e uma suíte onde se inclui uma cama redonda e também uma grande banheira. Esta casa tem 26 anos desde que foi construída e onde Whitney Houston vivia desde 1992, onde veio depois também a falecer 20 anos depois. Em 2012 fez, na terça-feira passada, precisamente 2 anos que Whitney Houston faleceu, uma morte por afogamento, na sua própria banheira, no caso. Em 2009, a casa tinha sido posta à venda, até ahorita houve um comprador que, por preferência, se manteve anónimo. O corretor, que é o proprietário da casa agora, afirma que quando a cantora faleceu, em 2012, Whitney Houston, digamos assim, recebeu várias flores à porta da casa onde vivia, o que fez tornar-se conhecida e que o comprador abandonasse a intenção de comprar a casa. Agora a casa está à venda por um valor abaixo do mercado, tendo em conta todas estas dimensões, 5 hectares de propriedade. São, no caso, avaliados ou colocados à venda por 15 milhões de euros. Mas, para já, e daqui a proposta, não há interessados. O corretor proprietário da casa vai afirmando que não há, para já, apesar de um preço abaixo do mercado, não há, para já, compradores. A casa inicialmente esteve, como já disse, num preço de 15 milhões de euros. Em 2011 esteve num preço bastante abaixo, 7 milhões e meio de euros. Na altura conseguiu então este proprietário, que quando a cantora faleceu em 2012, decidiu abandonar então a intenção de compra pela fama do local da residência, ou seja, pelo facto da residência ser conhecida. Agora a casa está novamente à venda. A casa, que é como quem diz, a mansão onde viveu Whitney Houston e onde se casou com Bobby Brown, então em 1992. E é desta forma que fechamos mais uma edição do Antena Web Informação. Voltamos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana e até lá.